consegue parar a Veracruz? Negativo, vou sobrevoar aqui o Pelourinho e a cidade, ok? Sim, você não escuta no controle o Kilo Alfa. Sua escuta, senhora, para a coordenação. Autorizado, Juliette Bravo Delta, cruzamento no 735, após Quebec, Mike e na Lima. Chama o solo 121 no decimal 9 para prosseguir o táxi. Afirmativo, já está aproximando a radial 083, já está 20 milhas de Salvador. Autoriza já a atenção? Sim, te reporte estabilizado na radial 083 Salvador para atenção. Afirmativo. Controle TAM 3896, boa tarde, formação uniforme. November. TAM 3896, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o 060. Nível 060. Controle Papatanga, Tia Cova, transfere para de Mari. A nave? Bom dia, Papatanga, Juliette Alfa Alfa, proa de Mari, transferência. O Juliette Alfa Alfa irá manter a proa de Pabog, depois de Pabog e Mari, confirme. E o controle anterior deu proa de Mari. O centro tinha sido autorizado Mari? Informativo, acabei de fazer a curva direita que o senhor mandou para a Mari. Sim, estaremos coordenados com Recife. Eu não tinha sido coordenado com o controle Salvador, o Alfa Alfa do Amari. O Alfa Alfa está descendo, está cruzando 210 por 170. 1 no decimal 9. Direito, cruzando mais bom. Alô, Salvador, é o TAM 3602, tá no gate 7 para puxa acionamento. Alfa, Alfa, reduza para 250 nós. 250, o Olympus 422, confirma a radial que irá se afastar de Salvador. Olympus 42. Olympus 42, interceptou a radial 10. Firme, radial 083. O senhor está interceptando agora a radial 097 de Salvador. Logo 1435, bom dia. Bom dia, 1435, prossiga ataque de Alfa, reporte antes da Juliette. Ataque Alfa, reportar antes da Juliette, 1435. Juliette Providão também tem a Lima e a Guaxa. Se o senhor quiser, pode prosseguir até através do portão 9, mais ou menos. Estou com o pushback do TAM no portão 7. Aí assim que o mesmo iniciar o táxi, eu libero o seu 43, ok? Bora! 42, suba para 1105. Autoridade, então, suba para 1. Gente, reporte estabilizado na radial 083 de Salvador. Gol no 983, chame Recife, 1288, alternativa 12545. 1288, 12545. 260, desça para 2000 pés, o ajuste 1095. 2000 pés, o 1060. Quilo Alfa? É isso, quando prossiga. O, qual o destino do quilômetro alfa? O senhor tinha falado que iria fazer sobrevoo no centro do Pelourinho? Positivo. Até o Pelourinho e agora vou até a boca do rio, retornando. Positivo. Vocês como salvando na área, informa o controle antes. Informarei. TAM 3896, desça para 050. Desça 050, TAM 3896. Juliette Alfa Alfa, desça para o 0620. 0620, Alfa. Salvador, gol no 397, decolou, Dael. Gol 397, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Prodilida. Prodilida, autorizado, subida ao 360, no 397. A 35, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, gol 435. tráfego Salvador. É o TRIP 5595, bom dia. Cópia? Guardando. Salvador, muito bom dia, Trito Papá Romeu Lima. Controle é o Papá Romeu Lima? Isso, ó, Trito Papá Romeu Lima, decolado do Costa Azul com destino Salvador, sobrevoo no litoral norte, Prado Forte. Trito Papá Romeu Lima, prossiga via litoral sul para Salvador, atenta aeronave, variando de 800 pés. A 1000 pés, um Charlie 182 no litoral sul. O Papá Romeu Lima, confirme, já acionado algum código? 0121 e já cruzou o tráfego, o Papá Romeu Lima. Sente reporte através do Parque de Pituaçu, o Papá Romeu Lima. Vai reportar, Lima. Direita após a decolagem, estão no zero. Transponder 5414, 1935, controle. É o TRIP 5595. TRIP 5595, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Eu chamarei, obrigado. Victor, Charlie Hotel? Qual que é a intenção, senhor? Corredor forte, 20 milhas? Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Estarei estabilizado, 1260. 3896, desça via para 2000 pés, QNH 1095. 3896, via para 2000, 1095. Bilhete Alfa Alfa, desça para nível 050. 050, Alfa. Mandou o olhinho para os 42, agora na radial 023. Passando 40 milhas. Controle Cente, Olympus 42. Controle, Papá Romeu Lima passou, Pituaçu. Cente, Papá Romeu Lima, chame Torre de Salvador para cruzamento do aeródromo em 1-8, decimal 6. 18-6, até já, senhor. Papá Romeu Lima. Dia 3 horas 24, até na confusão. Só não entendi o que eu vi. 157, táxi autorizado via Pátio de Alfa, ponto de espera, chame Torre 186. Pátio de Alfa, ponto de espera, 186. Juliette Bravo Delta, pode seguir aí o Sam e até o Pátio 3, ok? 02, ao controle. Esquecendo a pouso na Vila Policial Militar, no Bom, chamada para a nota colada, o Guardião 02. Gente, não é um atraso conhecido no setor, frequência livre, Guardião 02. Quilosca Alfa. Quilosca Alfa, o controle. Senhor, mandando um sobrevoo sobre o Pelourinho, agora retornando para Veracruz. Gente, prossiga cruzamento da Bahia para a coordenação autorizado frequência livre, Quilosca Alfa. Grato, obrigado, bom serviço. 3602. Consiga, senhor. Considere, pode prosseguir o táxi. 397, solicite ao centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 351-3325, bom, 397. Dan 3896, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Passará. 1260, chame Torre de Salvador em 1-8, decimal 6. 1286, bom dia. Bom dia, Dan 3602, próximo ao ponto de espera, da 1-0, pronto. Dan 3602, autorizado alinhar e decolar, da 1-0, o vento 1-1-0 graus, 1-0-2. Entre alinha e decola, da 1-0, tá, 3602. Oi, Papá Romeu Lima para cruzar, sinal da 35. Vicente, o triplo Papá Romeu Lima, autorizado o cruzamento final da 35 e após vai manter o setor entre as finais da 28 e 35 aguardando para o cruzamento. Ciente, vai manter a paciente da aeronave decolando, Papá Romeu Lima. Afirmo, tem um Airbus da TAM decolando e um Boeing da Gol que vai efetuar pouso não no zero. Ciente, senhor, vai manter o setor. Salvador, bom dia. Gol no 260, está estabilizado. Passamos Serra Vivo 372. Gol no 260, bom dia. Continua a aproximação. Tráfego já avistado. Informa o Airbus da TAM. Presta a iniciar a rolagem na 1-0. Aguarda a pista livre. Gol no 260. 260, aguarda a pista livre. Gol no 260, livre pouso, pista 10, o vento 090 graus, 10 mais. Livre pouso, 260. TAM 3602, decola os 39, controle agora, 1935, tem um bom voo. 1935, boa. Salvador, bom dia. Tá 3602, só no terceiro, subida cruzando 1.600. Bom dia, tá 3602, contato radar, suba para o nível 300, ao cruzar 2.000 pés, autorizado por Odilida. Tá 300, autorizado, após cruzar 3.000 pés, por Odilida. Tá 3896, chame a Torre Salvador em 1.98, decimal 6. Controle Salvador, papapá, uniforme Mike uniforme, bom cordial, bom dia. Bom dia, papapá, uniforme Mike uniforme, acione identificação de Savia, chegada a MAN para 3.000 pés, o QNH 1.05. Positivo, via, chegada a MAN para 3.000, uniforme Mike uniforme. Solo aos 40, direita, 121, décima 9. 129, grata, 200. Triplo Papá Romeu Lima, prossegue com Proa Nordeste, corredor forte, controle 1935, bom voo. Grato, senhor, até a volta, Papá Romeu Lima. Controle Salvador, o triplo Papá Romeu Lima já cruzou o campo, segue na sua escuta. Gente, Papá Romeu Lima, prossiga pelo litoral norte, apenas confirmando, o destino é Costa Azul. É, Salvador, senhor. Vai até Costa do Sauí, fazer um sobrevoo e retorna para Salvador. Gente. 360 na escuta? 7 Alfa Alfa. Para o controle? 7 Alfa Alfa, estabilizando no INS visual. Juliette Alfa Alfa, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. Boa tela, daqui a pouco. Certo. Salvador, bom dia. Azul 4207, desce 160 com a November. Azul 4207, acione identificação dessa via, chegada Bonfim para 4000 pés. O QNH 1015. Com 10015 vai descer via a chegada Bonf 4207. Alguma chance de voarmos pelo Olduna? Papa Tango, Vitor Sandel, está estacionado no parque da Baixé. Está pronto o táxi com 3 a bordo. Autorizado o táxi, reporta para ingresso pistão no 7, o Vitor Charles Hotel. Autorizado, reporta para ingresso no 7, Vitor Sandel. Para o final ILS X-Way, curve à esquerda na proa 135, o uniforme Mike Uniforme. Esquerda 135, uniforme Mike Uniforme. 296. Tá. 3896, autorizado táxi para Pátio 1 via Alfa Juliette. Para o Pátio 1, Alfa Juliette, 3896. 3. Baixou e travou. Ciente, Juliette, Alfa, Alfa, avistado, autorizado pouso na 10, vento 100 graus, 12 nós. Livre pouso, Juliette, Alfa, Alfa. Controle Salvador, Cobra 09. Cobra 09, acione identificação. Autorizar prosseguir via chegada Bonf para o nível 050 QNH em Salvador 1-0 no 5. Via chegada Bonf, Cobra 09. Índia November Alpha, Salvador, Salvador, no meu pés, corredor forte. 20 milhas. Romeo India November Alpha, decola da pista 17 com curva pela esquerda. Controle 119 decimal 35. Torre 118 decimal 6. November Alpha, aciona 0171. Papa Romeu, Índia November Alpha, chame torre 118, decimal 6 para o táxi. Salvador 6140 Oceaneiro com a Oscar para autorização. Tango Juliette Alfa Alfa, Solos 45, confirme o. Quais são? Solos 46. Confirme o parte destino. Nós vamos aguardar aqui na geral ali para embarcar o passageiro. Não deve demorar não. Ok, seguinte, pátio 3, chame agora o solo em 121 decimal 9. 4319, direto ao ponto. Caju, via UpWhisky 58, controle 199 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5422. O Xanambi 140, 350, decola do 10 para Recife, curva esquerda, Pucaracaju, UpWhisky 58, 1935, controle 186, 5422. Ciente, protegimento correto, 6140, reporte, pronto para acionamento. Pronto lá. Solo, Salvador, comandante Jet Alfa, Alfa, de Granada. Patango Juliette Alfa Alfa, autorizado táxi para pátio 3 via Alfa Kilo. Forte, visão na frequência. Ok, autorizado táxi pátio 3 via Alfa Kilo. Alô, Salvador. 35590 para pushback estacionamento. São Salvador, valeu. 35595, autorizado acionamento livre, coordenação para o pushback com som. 0 Vitor Charlie Hotel, tá no ponto, espera, tá pronto. Autorizado ingresso, agilizando o quanto possível, reporta alinhado e pronto na 17 Vitor Charlie Hotel. São Duna? Positivo. A gente mantém a velocidade até Duna, uniforme, Mike, uniforme, desce para 2 mil pés. Confirma até interceptar o localizador, uniforme, Mike, uniforme, nessa pro autorizado, interceptar final ILS. X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Positivo, descendo para 2 mil pés, manterá a velocidade até o localizador no uniforme Mike uniforme. Com a 207, vetoração para final ILS X-Ray pista 10, em sequenciamento curva direita na proa 235, limite ao localizador. Direita 235, limite ao localizador, 4207 azul. O tráfego não se precede ao que está agora menos 2700 pés, uma hora? Afirmativo, o azul com a 207, o tipo da aeronave é um King Air. Ciente, 4207. Patango Vitor Charlie Hotel, decolado 52, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta livrando o eixo da 1028. 5 mais esquerda, corredor forte, reparta nível oeste da 28, Victor Charlatan. .07 desça para 3 mil pés. 3 mil pés, azul 4207. Botan 3198, acione identificação dessa via, chegada a Mari, para o nível 060 QNH 015. Ok, 015 é o QNH e vai descer até o nível de voo 060, está indo para o 3195. Salvador, 35595 para táxi, autonomia de 4 horas e 30, QAB de 67, alternando Salvador. 4 horas e 30, 67, alternando Salvador, 35595. Autorizado táxi para a ponte de espera da pista 10 via Pátio Índia Alfa. Autorizado táxi para a cabeceira 10, táxi Pátio via Índia Alfa, 5595. Sítio, Vitor Charlie Hotel, prossegue corredor forte, 1.000 pés e chama o controle em 119.35, bom voo. Obrigado, 935, bom trabalho, até mais aí. 3198, após Mari, pode manter 2509 ou deve reduzir, tá? 5.5. Controle, Papatango, Vitor Charlie Hotel, corredor forte, 1.000 pés. Prossiga visual, corredor forte, o Vitor, Charlie, até 1.000 pés. Olha, hotel. Curso localizador da Informática em Informe. Controle de Salvador, bom dia, voo 938, informação ontem, vai passar 7 milhas de Pabote, cruzando o nível 220. Visual 4207, curva esquerda para 130 para interceptar final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 130, é a proa, é autorizado, ILS, X-Way, reportará, 4207 azul. Azul 4207, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, 4207. Uniforme, Mike Uniforme, chame Torre Salvador 198, decimal 6. 18.000 para o uniforme, é isso? 18. Afirmativo, 198, decimal 6, Uniforme, Mike Uniforme. 1738, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 070, ou QNH 1015. Via Mari, 070, Mike. Do Trip Alfa Tango 72, autorizado pushback. Após a passagem do Trip, autorizado pushback, né? 6140. Para o cancelamento? Pronto. Gente, cancela agora o 55, autorizado inicial a curva à esquerda, base pela direita da 17, reporta na final, embaixo travado. Uniforme, Mike Uniforme. Então, curva à esquerda, vai ingressar a base pela direita da 17, reportará final, baixada e travado o uniforme. Cobra 09, retoração, final ILS, X-Way, pistão no zero, curva esquerda pro a 200, o limite localizador. Retoração esquerda, 200, limite localizador, cobra 09. Lima Kilo Zulu, autorizado inicial táxi, reporta no ponto de espera da Papá. Guard cópia, Fruta Juliette. Trip 5595, autorizado alinhar e decolar na 10, o vento 1110 graus, 12 nós. Autorizado alinhar e decolar na 10, Trip 5595. Até que local irá o sobrevoo no...